Hein, Biruta, e suas carteiras do azul? Já desinteressado, Biruta mascava uma folha seca. Por que você não arrebenta minhas coisas? Prosseguiu o menino, elevando a voz. Você sabe que tem todas as minhas coisas pra morder, não sabe? Pois agora não tirou o presente de Natal, está acabado. Você vai ver se ganha alguma coisa, você vai ver. Girou sobre os calcanhares e deu nas costas ao cachorro. Resmungou ainda enquanto empilhava a louça na bacia. Em seguida, calou-se, esperando qualquer reação por parte do cachorro. Como a reação tardasse, lançou-lhe um olhar furtivo. Biruta dormia profundamente. Alonso então sorriu. Biruta era como uma criança. Por que não entendiam isso? Não fazia nada por mal, só queria brincar. Por que Dona Azulu tinha tanta raiva dele? Ele só queria brincar como as crianças. Por que Dona Azulu tinha tanta raiva de crianças? Uma expressão desolada amarfanhou o rostinho do menino. Por que Dona Azulu tem que ser assim? O doutor é bom, quer dizer, nunca se importou nem comigo, nem com você. Como se a gente não existisse. Edwina tem aquele jeitão dela, mas duas vezes já me protegeu. Só Dona Azulu não entende que você é que nem uma criancinha. Ah, Biruta, Biruta, cresça logo, pelo amor de Deus, cresça logo e fique com o cachorro sossegado, com bastante pelo e duas orelhas de pé. Você vai ficar lindo quando crescer, Biruta, eu sei que vai. Alonso, deixe de falar sozinho e traga logo essa bacia, já está quase de noite, menino. Alonso ergueu-se afobadamente, mas antes de pegar a bacia, meteu a mão na água e expandiu no focinho do cachorro. Chega de dormir, seu vagabundo. Biruta abriu os olhos, bocejou com o ganilho e levantou-se, tirando as patas dianteiras, num longo espreguiçamento. O menino equilibrou penosamente a bacia na cabeça. Biruta seguiu aos pulos, mordendo-lhe os tornozelos, dependurando-se com os dentes na barra do seu avental. Aproveite, seu bandidinho, riu Alonso. Aproveite que eu estou com a mão ocupada, aproveite. Assim colocou a bacia na mesa e inclinou-se para agarrar o cachorro. Mas Biruta esquivou-se, latindo. O menino vergou o corpo sacudido pelo riso. Vai, Eduína, que o Biruta judiou de mim. A empregada guardou rapidamente a louça, estendendo-lhe uma caçarola com batatas. Olha aí para o seu jantar. Tem ainda arroz e carne no forno. Mas só eu vou jantar? Surpreendeu-se Alonso, ajeitando a caçarola no colo. Hoje é dia de Natal, menino. Eles vão jantar fora. Eu também tenho a minha festa. Você vai jantar sozinho. Alonso inclinou-se e espiou apreensivo para debaixo do fogão. Dois olhinhos brilharam no escuro. Biruta estava lá. Alonso suspirou. Era bom quando Biruta resolvia se sentar. Melhor ainda quando dormia. Tinha então a certeza de que não estava acontecendo nada. A trégua. Voltou-se para a Leduína. O que seu filho vai ganhar? Um cavalinho. Quando ele acordar amanhã, vai encontrar o cavalinho dentro do sapato dele. Vivia me atormentando que queria um cavalinho. Alonso pegou uma batata cozida, morna ainda. Fechou-a nas mãos arroxeadas. Lá no asilo, no Natal, apareciam umas moças com saquinhos de balas e roupas. Tinha uma que já me conhecia, me dava sempre dois pacotinhos em lugar de um, da madrinha. Um dia me deu sapato, um casaquinho de malha e uma camisa. Por que ela não ficou com você? Ela disse uma vez que ia me levar, ela disse. Pois não sei por que ela não apareceu mais. Deixou cair na caçarola a batata já fria. E ficou em silêncio, as mãos abertas em torno da vazia. Apertou os olhos. Deles irradiou-se para todo o rosto uma expressão dura. Dois anos seguidos esperou por ela. Pois não prometera levá-la? Não prometera? Nem lhe sabia o nome, não sabia nada a seu respeito. Era apenas a madrinha. Inutilmente a procurava entre as moças que apareciam no fim do ano com os pacotes de presentes. Inutilmente cantava mais alto do que os outros no fim da festa, quando então se reunia aos meninos da capela. Ah, se ela pudesse ouvi-lo. Ó, bom Jesus é quem nos traz a mensagem de amor e alegria. Também é muita responsabilidade tirar crianças para criar. Já chega os que a gente tem. Alonso baixou o olhar e de repente sua fisionomia iluminou-se. Puxou o cachorro pelo rabo. É, Biruta, você tá com fome, Biruta? Seu vagabundo, vagabundo. Sabe, Leduína, Biruta também vai ganhar um presente que está escondido lá debaixo do meu travesseiro. Com aquele dinheirinho que você me deu, lembra? Comprei uma bolinha de borracha, uma beleza de bola. Agora ele não vai precisar mais morder suas coisas, tem uma bolinha só pra isso. Ele não vai mais mexer em nada, sabe, Leduína? Hoje cedo, ele não esteve no quarto da Dona Zulu? O menino empalideceu. Só se foi na hora em que fui lavar o automóvel. Por que, Leduína? Por que? O que foi que aconteceu? Ela hesitou e encolheu os ombros. Nada. Perguntei à toa. A porta abriu-se bruscamente e a patroa apareceu. Alonso encolheu-se um pouco. Sondou a fisionomia da mulher, mas ela estava sorridente. O menino sorriu também. Ainda não foi para sua festa, Leduína? Pensei que você já estivesse saído. Então, preparando seu jantarzinho? O menino baixou a cabeça. Quando ela lhe falava assim mansamente, ele não sabia o que dizer. O biruta está limpo, não está? Prosseguiu a mulher, inclinando-se para fazer uma carícia na cabeça do cachorro. Biruta baixou as orelhas, ganhando dolorido, escondendo-se debaixo do fogão. Alonso encobriu-lhe a fuga. Biruta, Biruta, cachorro mais bobo. De agora de se esconder, voltou-se para a patroa e sorriu desculpando-se. Até de mim ele se esconde. A mulher passou a mão no ombro do menino. Vou a uma festa onde tem um menino assim, do seu tamanho. Ele adora cachorros, então me lembrei de levar o biruta emprestado só por esta noite. O pequeno está doente, vai ficar radiante, o pobrezinho. Você empresta seu biruta só por hoje, não empresta? O automóvel já está na porta, ponha ele lá que já estamos de saída. O rosto do menino resplandeceu num sorriso, mas então era isso? Dona Zulu pediu o biruta emprestado, precisando do biruta. Abriu a boca para dizer-lhe que sim, que o biruta estava limpinha e que ficaria contente de emprestá-lo para o menino doente. Estava muito contente com isso, mas sem dar tempo de responder, a mulher saiu apressadamente da cozinha. Viu, Biruta, você vai numa festa, exclamou Alonso, beijando repetidas vezes o focinho do cachorro. Você vai numa festa, seu sem-vergonha, numa festa com crianças, com doces, com tudo. Mas pelo amor de Deus, tenha juízo, nada de desordem. Se você se comportar, amanhã cedinho eu te dou uma coisa. Vou te esperar acordado, hein? Vai ter um presente no seu sapato, acrescentou no sussurro com a boca encostada na orelha do cachorro. Apertou-lhe a pata. Te espero acordado, Biru, mas não demore muito. O patrão já estava na direção do carro. Alonso aproximou-se. Ô, Biruta, doutor. O homem voltou-se ligeiramente, baixou os olhos. Está bem, pode deixá-lo aí atrás. Alonso ainda beijou furtivamente o focinho do cachorro. Em seguida fez-lhe uma última carícia. Colocou-o no assento do automóvel e afastou-se correndo. Good times for a change. See, the luck I've had would make a good man bad. So please. Biruta vai adorar a festa, exclamou assim que entrou na cozinha. E lá tem doces e tem crianças, e ele não quer outra coisa. Fez uma pausa, sentou-se. Hoje tem festa em toda parte, não é, Leduína? A mulher já se preparava para sair. De certo. Alonso pôs-se a mastigar pensativamente. Foi hoje que Nossa Senhora fugiu no burrinho? Não, menino. Foi hoje que Jesus nasceu. Depois, então, é que aquele rei manda prender os três. Alonso concentrou-se, apreensivo. Sabe, Leduína, se algum rei malvado quisesse matar o Biruta, eu me escondia com ele no meio do mato e ficava morando lá a vida inteira, só nós dois. Riu-se, metendo uma batata na boca, e de repente ficou sério, ouvindo o ruído do carro que já saía. Dona Zulu estava linda, não? Estava. Então boazinha também? Você não achou que hoje ela estava boazinha? Estava muito boazinha, sim. Por que você está linda? Nada. Nada. Alonso observou-a e julgou adivinhar o que a preocupava. Sabe, Leduína, você não precisa dizer pra Dona Zulu que ele mordeu sua carteirinha. Já falei com ele, já bati nele. Ele não vai fazer mais isso, nunca mais. Eu prometo que não. A mulher voltou-se para o menino, pela primeira vez encarou-o. E após vacilar ainda um instante, decidiu-se. Olha aqui, se eles gostam de enganar os outros, eu não gosto, entendeu? Ela mentiu para você. Biruta não vai mais lutar. Não vai o quê? Perguntou Alonso pondo a caçarola em cima da mesa. Engoliu com dificuldade o pedaço de batata que ainda tinha na boca. Levantou-se. Não vai o quê, Leduína? Não vai mais voltar. Hoje cedo, ele foi no quarto dela e rasgou um pé de meia que estava no chão. Ela ficou daquele jeito, mas não te disse nada e agora de tardinha, enquanto você lavava a louça, escutei toda a conversa dela com o doutor, que não queria mais esse vira-lata, que ele tinha que ir embora hoje mesmo, e mais isso, e mais aquilo, o que o doutor pediu para ela esperar, que amanhã dava um jeito, você ia sentir muito, hoje era Natal. Não adiantou. Vão soltar o cachorro bem longe daqui. E depois seguem para a festa. Amanhã ela vinha dizer que o cachorro fugiu da casa do tal menino. Mas eu não gosto dessa história de enganar aos outros. Não gosto. É melhor que você fique sabendo desde já, o Biruta não vai voltar. Alonso fixou na mulher o olhar inexpressivo, abriu a boca. A voz era um sopro quase inaudível. Então, ela perturbou-se. Que gente também! Não se importe não, filho. Vai, vai jantar. Ele deixou cair os braços ao longo do corpo, e arrastando os pés no andar de velho, foi saindo para o quintal. Dirigiu-se à garagem. A porta de ferro estava erguida. A luz do luar, uma luz branca e fria, chegava até a borda do colchão desmantelado. Alonso cravou os olhos brilhantes e secos num pedaço de osso ruído, meio encoberto sob um rasgão do lençol. Ajoelhou-se e estendeu a mão tateante. Tirou debaixo do travesseiro uma bola de borracha. Biruta, chamou baixinho. Biruta, repetiu. E dessa vez só os lábios se moveram e não saiu som algum. Muito tempo ele ficou ali ajoelhado, imóvel, segurando a bola. Depois apertou-a fortemente contra o peito, como se quisesse enterrá-la no coração. See the life I've had, make a good man bad. So, for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Olá, eu sou o Scooby e esse foi o especial de Natal do www.cachorrosolitario.com. Agradeço a minha irmã Michelle pela participação especial. Fique em paz, um abraço.